decolado aos 4-3. Chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 35, espera até a volta. A volta 19353, 3054. Total 9908, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Total 9908, Salvador para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360 autorizado, Superior Whisky 58. Decola pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, transponder 5053, total 9908. Autorizado 3620, Upper Whisky 58, Gole Gonza, decola da 28 com curva à esquerda, 10935 controle, 5053 o transponder, total 9908. 5053, cotejamento correto, total 9908. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Reportaremos para o push acionamento, total. Localizador, voo 9606. Pouso 9086, passa o Zan do pouso. Sou o Zan, 86, voo 9606, obrigado. Salvador, boa noite, gol 9606. Busco 9606, tráfego avistado no 0 no 5, QNH. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo avistando, senhor. Aqui já está avisado, já está ali, reporte o trem embaixo, 9606. Vai mais travado, voo 9606, 7 milhas. Voo 9606, tem pouso autorizado, senhor, pista 28, vento de 220 graus, 13 nós. Livre pouso, pista 28, voo 9606. Chame Recife, 12685, alterne 12545. 3345, Recife, 12685, 12345, boa noite. A secundária, 12545, bom voo. Boa noite, 2545, obrigado. Obrigado, boa noite. chama táxi. É, patrão, pro táxi. Voo no mesmo menos, solo aos 48, libere a pista próxima à interseção à esquerda, tem táxi aprovado via Alfa e Juliette, para o portão 08, nesta frequência, voo no 606. Alfa, Juliette, para o 08, voo no 606. Salvador, muito boa noite, está 3520, voando Jona da presente, vai interceptar a chegada da Cálice, da informação Bravo. Boa noite, desse mantém nível de voo 050, chegada Cari. Em Salvador, ajuste o altímetro no 0, no 5, está 3520, identifique. 1015, identificou, descendo 050, está 3520. Total 9908, tem táxi aprovado via Pátia 3, Kilo, Alfa, até o ponto de espera do pista 28. Ajuste no 0 no 5, ponto de espera 28, chame quando pronto para decolagem, total 9908. Estado Salvador, está 3178 para pushback, acionamento, posição 2. Portão 2, senhor, autorizado, puxa acionamento, chame táxi, está 3178. Não é por táxi, está 3178. 6. Táxi da 3178 com 125 a bordo, 3:10 alternada a Caju. Aprovado 125, 3:10 Aracaju. Táxi aprovado via India Alpha. Pontos para Taxiway Golf, ajuste 10 no 5. Pontos para da Golf, chame pronto para decolagem, então 3178. India Alpha, quando pronto na 28, chamará 3178. Total 9908 autorizado a alinhar e decolar pista 28. O vento agora é de 230 graus, 08 nós, ano 0 no 5, ajuste. Autorizado alinhar e desce, mantenha 2000, reporte estabilizado localizador, 1015 ajuste no 0 no 5, reporte localizador, pista 28, 3520. No 0 no 5, desce para 2000 pés, reportar estabilizado no ILS Zulutan 3520. Torre Salvador, stand 3178.028, pronto. Stand 3178, autorizado alinhar e decolar, senhor, pista 28. Vento agora de 210 graus, 10 nós. Alin decola 28, stand 3178. 4, mantenha nível 4-0-0, chama agora centro do Brasil, 1273, altera nível 23, respondendo. Localizador está 3520. Está 3520, completa final do ILS Zulu, torre 186. 186, boa noite, então, um pouco. Só reporte no trem baixo travado, TAN 3520. 7015 vai reportar baixado travado, TAN 3520. Chamei Recife 1-2685, alterne 1-2545. 2-6-8-5-2-5-45. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, confere. 28, centro de 2-3-0 graus, 1-0-9-0-1-5, QNH. 7-15, atrasado pouso, 0-0, 28, 3-5-2-0. Gol 1805, foi na proa da posição Jona. Prepare chegada a carne, 28 em Salvador. 8-0. Thank you.